645, solo 35, Lira direita, chama solo 121, décima 1. 211, 4, 5. 66, chame Torre Salvador, em 118, décima 95. Silêncio 895, agora gol 1166. 69, vento 160 graus, 049, autorizado decolagem, pista 10. Torre Salvador, gol 1166. Gol 1166, com ajuste altímetro 014, continua aproximação e aguarda pista livre. Gente, aguardando pista livre, gol 1166. Voo 1869, decola dos 37, controle em 119, décima 8. 98, 869. Voo 166, tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 059. Leve pouso, gol 1166. 35495, visual com tráfego na final 10. Gente, após o pouso do Boeing da Gol, a Lima tem cabeceira 1-0. Comandante, gente, Serra. Prossiga. Acionado em lá para a decolagem. Gente, Serra, poder comprar pessoas a bordo? Gente, no atraso do reporta, reporta fora do solo. Vento no aeródromo, 160 graus, 059. Serra, comprou a Noroeste, chama controle 119, décima 8. 398, Serra. Controle é o Papa Tong, Serra, Serra. Serra, controle. É, para o setor Noroeste, solicita acender aqui para 1000 pés, senhor. Mil pés, setor noroeste, e aqui Serra, Serra? Serra. É. 3894, após etapa, deixa eu ver para 2000 pés, que legal, no 0-1-4 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Após etapa, desce para 2000, no 0-1-4, ajuste autorizado X-Ray para 1-0, tanto 3894. QNH 143, desce para 4000 pés, QNH 104, reduza para 220 mais. Uma 166, solo 39, livre à direita, chama solo 121, décima 1. Direita 2, décima 1, 1. Trip 5415, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 160 graus, 059. Controle. Serra, Serra, o controle. De, prossiga de retorno a RMA Yankee, Serra, Serra. Ano 43, vetor está aparecendo conhecimento, curva direita, proa 235, limite, radial 300 do VOR de Salvador. Direita 235, radial 300, 6, Salvador 61, 43. E que Serra Serra chama em torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Cinco, quatro, cinco, decolado 41, chama controle 1-9-19-8. Essa 19-8, controle, boa noite. Prossiga, Yankee, Serra, Serra. Boa noite, 35-4-1-5. Tá, vou informar, repórter falou controlado, Yankee, Serra, Serra. Serra, Serra. Toma o 40, na saída coral, 35-4-1-5. 3, curva esquerda para 220, limite ao localizador. 220, limite ao local, 143. Uma boa noite, 6201. Você é 6201 a linha e mantém campeiro no zero. Tem centro Serra Serra com 0 solo 43. Zero desse separador, meu pé, é autorizado. Final e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 1-0-4-0, pro 10-2000, pode estabilizar aliás, X-Ray para 10-6-1-4-3. Tá no localizador, 3-8-9-4. 3-8-9-4, chame torre, Salvador em 1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa, até logo. 869, chame o centro Recife em 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260-288, bom, 869. Salvador, boa noite, Otan 374, final LS X-Ray. É o campo à vista. 3894, ajuste altímetro no 04, continua aproximação e aguarda pista livre. 1-0-9-4, aguardando pista livre, está 3894. localizador, 61143. Teneme 143, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, 6143. Chinelo 6201 na decolada 46, chama controle 1208. 1208, boa noite, Chinelo 6201. 6201, apenas confirmando. 119, decimal 8. Ok, 198, obrigado. Então 3894, estou autorizado pouso pista 10, o vento 150, grau 159. Autorizado pouso 10, tanto 3894. F10, perfil da El na escola. Boa noite, Xenia 6201, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, da EL, Xenia 6201. Salvador, boa noite, Xenia 6143. O ILS aqui é para 10. Agora 2 milhas de certo. O Xenia 6143, ajuste altímetro no 0 no 4. Continua aproximação, número 2 para pouso. 6143. Xenia 6143, livre pouso, pista 10, vento no 50 grau, 059. Livre pouso, 9061, 53. Nós chamamos Itag, o Oscar Tango Vito. pista, Xané 6143. Xané 6143, salve 51, no livre de direita, chama só 121, decimal 1. 21, 6143. Azul 4206, linha decola, pista 10, vento 160 graus, 062. É 201, chama centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Ok, 125, 1, Recife, 3395. Obrigado, boa noite, Xené, 6201. Boa noite. Azul 4206, decolar 254, chama controle. 119, décima 8, bom voo. 198, Azul 4206, boa noite. Sobre Salvador, boa noite, Azul 4206, 1300, sai da Fuca. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 350, sai da Fuca. 350, sai da Fuca, Azul 4206. Eu tenho um visto, eu poderia confirmar o pátio? Tem, sou autorizado, táxi 7017, reporta para ingresso. IP 5219, mantém ponto de espera da 17. Alaska Tango Vito, a Lima tem cabeceira 17. Tango Vito já tem livre decolagem, pista 17, o vento 160 graus, 05 nós. O trip 5219, Lima tem cabeceira no zero. Tango Vito, decolada 58, cima controle 119, décima 8. 119, 8, Vito. Controle falador, Santa Tango, esse é Tango Vito. Cidade Papa Tango, Oscar Tango Vito, contato radar, se for para o nível 200, saída MOL. 200, procura MOL. Mike Lima Juliet, identifique, vai na prova de TAP, deixa para o nível 050. P5415, está agora 55 milhas em Salvador, serviço radar terminado, mantendo meu 140 e chamilhando na frequência 1201. P5415, controle. 57 milhas em Salvador, mantenha o nível 140, serviço radar terminado, ilhéus na frequência 1201. Azul 4206, centro Recife, 126 decimal 85 e alterna 12545. 12685, alterna 12545, azul 4206, boa noite. Tango Oscar, Tango Vitor, informe seu estimado de pouso em IDC. Estima 2210. 2210, copiado. Chamativo 2210, Oscar Tango Vito. Tipo 5219, declarado 201, chama controle 119, decimal 8. 198. CT 219. Controle Salvador 35219, perfil da água. Boa noite, 35219, contato radar, chegou para o nível 200, sem restrições, saída água. Sem restrições, saída água, 5219. Acendendo para o 200. Mike Lima, Juliet, autorizado ao final do ILS, desça para 2 mil pés, sem restrições, o ajuste no 094, informe no localizador. Foi para essa porção pelo voo 971. localizador, vou fazendo mais, tudo direto. Aqui tem uma Juliana de completa final, torre 1895, seu robô. 1895, boa noite. Liga. Foi da questão do cara. Prossiga para a torre. Eu vou passar com o Mike de Majuliette, seu localizador, pista 10. Gente, o Mike de Majuliette, hoje de altímetro 10 no 4, tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 06. Livre pouso, pista 10, Mike de Majuliette. Mike de Majuliette, poderia confirmar o Pat que irá prosseguir? Pat vai regressar. Gente. Tem a prova de pelo após pelo do na Gol no 971. TP5219, chama Centro Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Bruno 971, não está autorizado a sinal do ILS, desde para 2000 pés, hoje estão 04, informe estabilizado o localizador. Da presença autorizado para lidar. Meia 45, a linha decola, pista 10, vento 170 graus, 059. Meia 45, apenas para informar, sua saída será da El Leda Bitev. Autorizado cruzamento da 1735, estacionar a frequência livre. Meia 45, decolada 18, uma controle 119, 18. 19, 8, 645. Controle, voo no 645, decolada lato da El, na sua escuta. Boa noite, voo no 645, contato radar, se for para o nível 360, após 2000, autorizado Leda. Excelente, sobe nível 360, após 2000, direto Leda. Solicita coordenar nível 400, 645. Confirma, nível final 400? Confirma, 645. Aguardo. Gol no 971, confirma, pro. Ah, prazer, você passar aqui, 155. 971 não confirme condições de setor? Totalmente resolve. Informe, estou recebendo equipamento 1.310 a 1 milha de marca 2 teste, confirma. Afirmativo. CTU no chame torre 118 decimal 95. 295, 1971. Torre, boa noite, gol 971, passando de terra, baixo trabalho. Bom, 971, ajuste altímetro 014, estou autorizado pouso, pista 10, o vento 150 graus, 062. Vento autorizado pouso, 971. Nível 400, nível final 400. Nível 400, voando bem 45, obrigado. Um 971, solo 23, vira direita, chama solo 121, decimal 1. 211, 97. Chame Recife 1251 e alterna 13395. 251-3395, Gono 645, boa noite. noite, que é 62, final, ponto espera, tá, correto. Canela 259, a linha decola pistão 0, o vento no 60 graus 0 menos. A linha decola no 0, 62, 59.